Sejam bem-vindos todos ao podcast Miolos! Podcast número 6, finalmente! Eu sou o Doug e graças a Deus, vai tarde, Glória Maria. Mas é isso aí, na nossa bancada de hoje, gigante, nós temos aqui quem? Valdir! Isso aí, e eu quero saber quando é que a gente vai começar a falar de Walking Dead. Pô, essa foi boa, hein, cara. Contamos aqui também com ele, Pietro. E eu tô pouco préu, né, cara? É. Tá o quê? Eu vou ter que gritar, bora baia minha porra de novo, velho. Vamos lá, também contamos aqui com ele, Hugo Soares. É isso aí, nossa senhora, fui tentar ver Walking Dead antes de Dexter, pra não fuder com a série. E quando eu vi Dexter... Aí eu esqueci tudo o que aconteceu no episódio, não teve jeito não. Foi a mesma coisa que aconteceu. Deu na mesma. Deu na mesma. Você assiste chance depois, eu esqueci tudo. Mas eu lembro de uma coisa que eu falei com o Doug. Esse episódio foi o melhor pra mim. Meu Deus. Do Dexter você tá falando, né? Não. deixa pro Cass. Também contamos aqui com ele. Adriano. E aí, pessoal? Tô de volta. Boa noite, fudido. Aí, ó, já sabe que sou eu. O Adriano parecia que esse personagem principal dos anos 80. Olá, pessoal, estou de volta. Contamos aqui também com o Carlos Tourinho. E aí, pessoal? E depois desse episódio aí passado no laboratório, eu acho que o podcast devia mudar de nome. Devia mudar o nome para Micróbios. Contamos aqui também com a presença muito sagaz. Fox. Olá para todos, boa noite. Eu tava louco pra esperar o computador vir falar que the cake is alive. Aí vocês podem soltar o grilo. Tá bom de grilo, Valdir. Eu acho que já deu. Eu entendi. Tá processando aqui. Tá travando. Mas é isso aí, Valdir. Vamos para a nossa leitura de e-mails e comentários. Vamos lá. Que tá foda hoje. Muita quentinha, mano. Solta o som, DJ U. Não, é DJ Doug. Solta o som, DJ Doug. Vamos que vamos. É isso aí, gente. Nossa leitura de e-mails. Opa. Mas então, Valdeir, o que a gente tem pra falar aqui, rapaz? Tem que falar do atraso, né, cara? Porra, ah, mano. Ah, o atraso, né, cara? Já é 2011? 2011! É carnaval já, cara. Toma vergonha nessa cara, cara. Como é que você deixa isso acontecer? Não, cara, isso aí é os trabalhos, né, cara? Sabe como é que é essa vida de trabalho? Trabalho o quê, rapaz? Larga esse joystick aí. Que joystick? Eu não tô jogando, não, cara. Eu não tô jogando Street Fighter, não. Para de jogar. Eu não tô jogando com quem, não. Não vai dar voadora, não, viado, mano. Para, seu viado. Vou virar o não, jogo. Não, não vai pegar tanto essa porra, não, hein. Filha da puta. Ô, mas vamos voltar aqui. É o seguinte, o que a gente tem pra falar, cara? A gente tem que falar da nossa promoção, rapaz. É mesmo? É, tinha promoção? Nem lembro mais. Tinha, a gente tinha uma promoção lá em 2010, você não lembra? Ah, verdade. Do zumbi, né? Todo isso, dia. Isso, né? lá em novembro de 2010, acho que foi isso, né? Pois é, qual que era o prêmio mesmo, que eu não lembro? Cara, o prêmio era um prêmio safado, eu sei que era um prêmio safado. É mesmo? E o pessoal dando quadrinhos aí, dando filmes. E a gente dá o quê? A gente dá desenho. Tá. Oi, certo. Eu que vou ter que fazer ainda, né? Coitado de quem ganhar. Ah, é, você que vai fazer, né, cara? E quem que é o nosso ganhador da nossa promoção do dia Z? Pô, é verdade. Foi difícil escolher? Cara, foi difícil, cara. Foram os dois. Foram as duas pessoas que mandou, né? Mandou bem, né? Mentira. O pessoal tá de parabéns aí. Teve uns que se empolgaram demais, né? Até, de bota demais mesmo. Cara, teve até o ET Bilu entrou na história, cara. Foi mesmo, é? Porra, ó, teve um lá que colocou que foi o ET Bilu e tudo mais. Mas não, ele não ganhou. Me desculpa. Coitado, já deu spoiler, já tirou as esperanças dele. Já. Mas então, Valdeir, a nossa promoção era o seguinte, né? A pessoa tinha que descrever como aconteceu o apocalipse zumbi, né? Isso, ah, agora eu me lembro. Ih, você não lembra? Foi lá no ano passado isso aí, pô. Sim, lembrei. Mas então, ó, aí a pessoa tinha que fazer uma descrição do apocalipse zumbi, né? De uma forma que fosse criativa e engraçada, né? Obviamente, né? E tivemos uma pessoa aí, né? Sim, nós temos um ganhador, né? Ou ganhadora. Ou ganhadora. Então vamos lá, quem que é o nosso ganhador, Valdeir? Ou ganhadora? Rufem os tambores! Paulo Nascimento. Parabéns! Ô, oh, bate palma aí, mano. Também te apoio, cara. Aê, rapaz. Vai acordar os vizinhos, pô. A Paula Nascimento, a nossa ouvinte, a criana, né, cara? Quem diria, né? Pois é, né? Vai ser fácil o desenho, né, Valdeir? É só uma página branca, né? Mas diz aí o que a Paula falou, qual que foi a teoria da Paula? Cara, a Paula, o que ela fez aqui, ó? Eu vou mostrar a teoria dela aqui, que eu vou achar aqui agora, peraí. Aqui está, cara. O que a Paula Nascimento disse? Ela disse, ó, olha lá, vamos lá, abre aspas. Tudo começou quando, após sair da prisão por ser acusado por assédio sexual, agora com todas as possíveis e impossíveis doenças venéreas, vermes, bactérias e mazelas mil, adquiridas na penal dos Estados Unidos. Misturado com o ódio por ter sido derrotado por Evander Holyfield, Tyson, em meio a uma luta de revanche com muita fome, decide comer a orelha de Holyfield. É isso aí, cara, essa foi a frase dela. Eu achei legal porque ela ela colocou essa história do Tyson lá mordendo a orelha do Holyfield, né, que todo mundo viu, né, isso daí, né? Sim. E tudo a ver, cara, tudo a ver, mano. O indício de que ele tava se tornando um zumbi foi ali, né, cara? Verdade. Isso é real, hein? Então, ó, ela ganhou porque é um fato venéreo, cara. Verdade. É um fato venéreo, que é um venéreo é o quê? Venéreo é verídico. Verídico... Eu sou o as da língua portuguesa também, né? Não sei se as pessoas sabem disso. E na falta de pessoas mais criativas, né? Não, teve umas aqui que a gente ficou meio indeciso, assim, mas esse aqui da Paula, segundo os nossos critérios de avaliação, que não valem de nada, ela ganhou e pronto. Isso aí, o que, é que a Paula ganhou, Doug? A Paula ganhou o quê? Ela ganhou uma caricatura nessa qualidade aí dos nossos banners, né? Que é feito aí pelo Valdeir, né? Isso. Então vai ficar um negócio pimba-pimba na chulipa. E se ela permitir, a gente coloca no post aí, né? Não é se ela permitir, ela tem que permitir, senão ela não ganha. Ah, é verdade. Então ela não tem que permitir, a gente vai colocar e pronto. Mas lembrando, a Paula, você está me ouvindo agora, você tem até o dia... Até o dia 2, pode ser? Dia 2? Pode ser então, vai. Até o dia 2 para mandar 3 fotos suas para a gente poder fazer a caricatura. Tem que ser fotos boas, que mostrem bem o rosto e de preferência em posições diferentes, né? Frente, olha lá, meio perfil. Em posições diferentes. Não, eu disse só o rosto, mas se quiser mandar o corpo inteiro, não tem problema. Fica aí, né? Fica seu critério então, Paula. Mas é isso aí, meus parabéns e vamos para nossas leituras de e-mails agora, né? Vamos! Vamos lá, primeiro e-mail nós temos de quem? Temos aqui o e-mail do Germano Araújo, né? O Mano Araújo, né? Mano Araújo, que pra quem não conhece é lá do HCast, né? Isso, ele tá falando aqui. Salve, galera, aqui é o Mano Araújo do HCast. E na minha opinião, esse episódio se perdeu do meio pro fim. Tá falando do episódio 5, né? Não gostei do esquema do CDC, achei completamente sem propósito. Aí faz umas comparações aqui com o HQ, né? Sim. Comparações com as HQs. A motivação deles saírem do acampamento foi um tanto diferente, porque o Shane quer ficar, mas o Rick quer sair. E culpa ele pela morte da galera na invasão, pois se eles tivessem saído antes, não teria dado a merda, né? Porque o Rick, ele diz que lá não é seguro, né? E o Shane insiste que é, que eles estão esperando ajuda. O Shane quer ficar no acampamento porque ele quer comer mais a Lore, né? Na HQ não tinha isso. É verdade. Mas aí ele faz outra comparação aqui, e a grande diferença, que foi o Shane sair da viagem com eles, no momento da floresta quando ele ameaça... Ah, não, ele tá dando spoiler aqui, que eu acho... Aí acho que não pode, né? É meio complicado dizer. Desculpa aí, Mano Araújo. A gente concorda com você, mas a gente não vai dizer pelo fato de ser um spoiler, né? Concordo em gênero, número e grau. Mas continuando aqui, ele dá a nota dele aqui, que foi 7,5. É, né? Tá bom, né? Ah, nota boa, né? E precisando, estamos aí, né? Ele quer participar com a gente aqui do... Não, mas demorou, cara. Estamos aí vendo se nós vamos conseguir gravar o episódio número 7 nosso, né? Acredito que vai dar tudo certo. Até 2012 sai, né? Até 2012 sai, né? E com certeza, Germano Araújo tá aí com a gente. A gente vai deixar um link aí também pra quem não conhece o HCast, um podcast mais voltado pro público de quadrinhos, né? Mas vale muito a pena. Isso, demorou. Eles fizeram um recentemente sobre o Calvin Haroldo. Ficou sensacional. Pô, perfeito. Não tem tema melhor, né? Porra! Mas vamos lá, próximo e-mail é a da nossa ganhadora, vencedora, vitoriosa, vitorizíssima, e essa prova não existe. Paula Nascimento! Aê! A Acriana, que é um vírus do Google, né, segundo a gente. E a mais participativa, né? Pois é. E aí, pessoas, bom ouvir vocês novamente, ter a presença desse pessoal, a Mayra, né, o Hugo, o Torinho e o Dudu Salles lá, abrilhantou mais ainda o podcast. Não sei se vocês também acharam, mas no episódio comentado no Cast 5, os atores que fazem o Jim e a Amy deram um show de interpretação. É, acho que foi bom, né? O Jim eu não gostei. Eu não gostei do Jim Vidente, né? Mas a atuação dele acho que foi boa, assim, né? É, incontestável, né? Ele foi bom, ele merece. E ela continua aqui. Juro que até me emocionei com a cena da árvore, diferentemente da maldita Lori. Ah, sim, é. A maldita Lori, que mesmo não tendo sido mordida por um zumbi, se comporta tal qual a mendiga da Praça da Sé. A mendiga do primeiro episódio, né? É, cara. Mulher do... Do Morgan. Do Morgan, isso. Olha, yeah, a gente já sabe o nome dele. Sobre o cast, muito bom. Então, mais uma vez, de parabéns. Pena que já tá acabando, né? Quer dizer, a gente consegue, né, prolongar aí a data de lançamento até o final do ano, né? É, a gente consegue prolongar o atraso também. Pô, a gente fez isso de propósito, né, Valdir? E é, exatamente, isso, cara. A gente tá lançando agora porque é de propósito. O pessoal ficar com um gostinho de quero mais. Ou não, né? Ou não. Mas então, quando vocês falaram que vai ser bom eles estarem no CDC, porque eles vão tomar banho, eu lembrei que quando eu era criança, eu poupava shampoo acreditando que iria acontecer alguma coisa com o mundo e que não teria como arrumar mais. E que eu deveria aguardar. Ela tá falando aqui que ela assistia muito televisão, né? A mente polida de uma criança é fogo, né? Influenciava. E ela, tipo, ia tomar banho e colocava só duas gotas de shampoo porque ela achava que ia acontecer um apocalipse um dia e ela não teria mais como lavar o cabelo. Deve ser uma beleza o cabelo dela, né? Sim. Aí ela comenta aqui, né? Pô, Mayra, adorei saber que mais gente queria ver a Amy agarrar os cabelos da Andrea, arrancar um pedaço do couro cabeludo, dar uma mordida ou ao menos uma lambida no pescoço. De quem? Da Andrea, né? Bom, bom mesmo ver o sucesso de vocês. Que venham mais episódios e casts. Adorei o, abre aspas, frase de cué rola, fecha aspas, né, do Valdeir na abertura do cast anterior. Beijos, sucessos, lalalalalala, muito beijos, é isso aí. Paula, muito obrigado pelo e-mail. Achei curioso que ela mandou um cheiro nas bundas. Cheiro nas bundas, é verdade aqui, ó. Cheiro nas bundas. Bom, cada um tem o gosto que, né... É, cada um, é, ela gosta. O desejo sexual que merece. Sim, ela gosta de cheirar bundas, né? Tem gente que gosta de comer, né? Deixa pra lá, né? Mas é isso aí, qual que é o nosso próximo e último e-mail, Valdeir? Temos aqui o e-mail do Leonardo Filho, né? Olha só, será que é filho do Leonardo Bob? Do filme, tá vendo? É filho de alguém, né? Alguém deixou ele no mundo ainda. É, ele fala aqui. E aí, galera, beleza? Primeiro, eu gostaria de parabenizar vocês pelo podcast. Tá muito legal. Geralmente eu não escrevo e-mails, mas tive que comentar algo no quinto episódio, que eu percebi que vocês deixaram passar em branco. Vamos ver o que ele fala aqui. É a cena na qual a Lori está tentando convencer a Andrea a matar a Amy, pois ela iria se transformar em zumbi, né? Sim. Ela diz que elas seriam delicadas com a Amy e tal. Ah, aquele, mas... o Daryl com aquele papinho, não, né? Aí, mas logo em seguida mostra a cena do Daryl cortando a cabeça, né, com a picareta, né, dando uma picaretada na cabeça do zumbi, né. Não, o pior, essa cena aí, ele até comenta, né, que foi muito sutil, mas foi engraçado, né, que a Lori, não, a gente vai cuidar da sua irmã, e o Daryl tá lá dando as picaretadas na testa do zumbi, né. Verdade, dá um corte e já tá, é verdade, essa cena é engraçada. Muito boa, mas prossiga. Outra coisa é o fato de vocês falarem da Fox. É, que ele fala da dublagem, né? que achou bem engraçada a dublagem do Daryl, né, na Fox. Pois é, a gente viu o quê? A gente viu, acho que só o primeiro episódio na Fox, né? É, ele tá falando aqui do terceiro. Quando o Daryl dá o tiro, né, com a flecha na zumbi. Aliás, quando eles vão resgatar o Merle, né? Isso, quando eles vão resgatar o Merle, né? Que ele olha pra zumbi, né? Eu não lembro o que ele fala na legenda, né? Ele fala, chama de feiosa, né? Você é muito feia. Ele fala, você é muito feiosa. Isso. E dá uma flechada. É, aí ele fala assim que na dublagem ficou: você é mais feia que a bruxa do 71. Eu duvido, brother. É. Nem eu, mas porra, pagaria fácil pra ver isso aí de novo. Porra, se for assim mesmo, eu dou um ponto positivo aí pra dublagem. Porra, sensacional, cara. Bom, é isso aí, ele fala aqui, valeu, continue com o trabalho, que está muito bom mesmo, né? Aí, é isso aí, valeu. Mas é isso aí, vamos agradecer a galera que comentou. Tá, agradecer ao Fox Mulder. Ao Dan Lost. Marcel Toniotti, é isso? Marcel Toniotti. Toniotti. Italiano, né? Ao Diego Shinobi, né? Ó, isso. Temos um ninja entre nós, olha só. Diegão Cardona. Olha, Cardona é um sobrenome engraçado também, né? Será que é dele mesmo? É, não sei. Ao Cauê Ponte também, que mandou uma teoria muito boa lá do Dia Z. Isso, a gente ficou muito em dúvida, né, entre a dele, só que a dele tinha uns furos, né, por isso que... É, você falhou, Cauê. Por isso que ele não ganhou, mas foi muito boa mesmo, ele pesquisou, foi sim, bem... Sim, foi bem legal, bem legal. Ele deu suor aí pra desenvolver a teoria. Tá, a Privioto? Não, é o Privioto, não se esqueça. Ah, é, né, o Privioto. Ao Danilo... Royate, é isso? É Royate ou Royate? Royate. Royate. Lembra right. do Royal, lembra, gelatina? Ah, boa, bocão da Royal. Clássico também. Vamos agradecer também a Ana, né? Isso. É um tal de Toroman. Toroman, não conheço também, sei lá quem é Toroman. Deve ser corno, né? No mínimo é corno. Pula. Ao Dimitri Kawada. Ao Bruno Santner. Ao Arthur Antunes, que é lá do Largcast. Oh, bacana. Muito ao bom. Ao Lohan Nery. Ao Elber M. Rock. E ao Arroz de Festa aí, Frank Castle. Frank Castle, né, que tá concorrendo com o Samuel Varela aí, né, pra ver quem tem mais comentários. E a Paula Nascimento também. E a Paula Nascimento, que tá em todos também, né, cara. É, valeu a vocês. É isso aí, né, cara. Acho que a gente só tem a agradecer aqui a todo mundo... aos nossos 10 ouvintes aí que baixaram o nosso podcast. Isso, vamos tentar não atrasar se tiver um próximo. Sim, sim, a todo mundo aí que deu RT no Twitter, que isso. Indicou, seja lá quem indicou esse troço, né, cara? Mas ó, agradecer também ao pessoal aí do Pauta Livre News, Filmes com Legenda novamente, né? Tipo o Oscar, né? Obrigado pela oportunidade e espaço. Sim. E é isso aí, feliz ano novo, se é que é dezembro ainda, né? E feliz Natal, que o Natal é certeza que já passou. Com certeza. E é isso aí, cara, bora pro cast, Valdeir, que ele está grande pra cacete, né? Pois é, melhor ir logo, né? E é isso aí, opiniões secais e estamos aí. É isso aí, fiquem ligadinhos. Ligadinhos. A gente vai ter que dar royalties aí pro alemão, pro Tosto Chanchar. Um monte de gente, né? É isso aí, falou. Oi. Peraí, dá boa noite pra minha mãe aqui. Boa noite! Peraí, boa noite. Peraí. Boa noite, senhora ilustre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu, boa noite, senhora ilustre. Eu não tô ouvindo? Quem tá falando? É o Toro Mestre. Todo mundo se apresenta aí. Nossa, um monte de gente. Boa noite pra vocês, que eu vou... dormir. Peraí, mãe, dá um relato. É o último episódio, o que a senhora tá achando disso? Nem sei o que dizer. Tanta babaquice. Tanta bagunça. Meu Deus. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see, and I saw. and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. Valdeir, faça as honras, Valdeir. Por favor, Valdeir. Valdeir, as honras, Valdeir. Como é que começou este episódio, rapaz? Sexto episódio. Da série, né? Isso, da série. Do quadrinho não tem ainda. Não, vamos falar, deixa eu falar aqui. O número 79 foi foda, hein, cara, da HQ. Foi foda. Foi do caralho. Foi foda, cara. Acabou. Foi muito bom, cara. É, vamos falar da HQ, cara. Mas aí, Valdeir, como é que começou esse último episódio do Walking Dead? Começou com a recapitulação do... Aliás, com o... Não, essa piada já foi do cast anterior, cara. É verdade, né? Já começou bem. Começa com a porta fechada aqui e o Shane vai abrir procurando o Grimes, né? Ah, sim, né? É o flashback. Flashback. E mostra tudo o que aconteceu no hospital, né? No primeiro episódio, lá quando o Rick acorda, né? Um pouco posso antes, falar né? de uma coisa de cara dessa cena aí? Lá vem. Por isso que eu achei esse episódio o melhor da temporada, que explicou alguma coisa, pelo menos, sabe? Ah, Hugo, vai tomar no seu cu, velho. O Hugo fica querendo saber essas coisas. Ô, Torinho, eu participo das coisas, você só manda eu tomar no cu. Você, Torinho, vai te fuder. Não, Hugo tem essa mania de querer saber tudo, rapaz. O Walking Dead não é Lost, não, macho. tá procurando explicação do Lost no Walking Dead. Não, não. Esse episódio, essa tradução ficou muito foda. Ficou, cara. Então, eu concordo com o Hugo, que a única coisa que eu achei foda nesse episódio foi isso. Foi essa introdução. Não, cara, essa introdução eu achei muito boa, cara. Porque é algo que eu acho que não era necessário. Sim. Não, mas vem cá, o que foi que explicou aí? Explicou só o quê? Que o Shane, na verdade. Não, é o filho da puta. Não é o filho da puta. Pronto, exatamente. Ah, tá. É isso aí, cara. Eu falava, o Shane, eu acho que ele acreditou que o Rick tava morto mesmo e tal. É. E todo mundo massacrando, coitado, bichinho, coitado. Ele se fosse pra pensar, ele é a pior vítima de todos que estão ali. Né? É, eu isso mesmo, ele se sente traído, né, cara? Se sente traído, mano. Ele vai ficando louco. O pessoal ficou massacrando ele e ele massacrando a Lori. É, todo mundo massacrando ele. Uma cena que eu achei interessante foi a cena que o Shane tá no corredor e o soldado é mordido, né? Atacado por trás e ele atira assim nas paredes. Isso, é. Porque que essa cena lá tem no primeiro episódio, é, né? É que no começo a gente olha, por que tem tiro aqui? Por que tem esses corpos? Por que? É, isso. Que era muito sem sentido, né? Brother, eu não lembro nem desse episódio direito, eu tô lembrando do primeiro. Caralho, não sei se você é um ninja, brother. Fox, o que você achou aí dessa introduçãozinha aí, cara? Cara, é a mesma opinião que o Hugo falou, cara. Aí o Torinho que se foda. Vamos lá, a vítima da vez hoje é Torinho! É. Não, porra, é porque o Hugo, desde que a gente começou a gravar esse podcast, ele fica putinho porque ele quer uma solução porque esse apocalipse zumbi aconteceu, porra, só isso. Não, mas eu entendi porque ele quis dizer isso. Eu entendi porque... Ah, eu quero saber o porquê. Eu entendi porque você... Não, realmente eu também achei a melhor parte do episódio isso. Porque mostrou que o Shane não é filho da puta. Pronto, isso aí eu entendi, tudo bem, beleza. Não, ó, uma coisa que, por exemplo, pra mim não precisava mostrar, mas eu achei legal, foi o Shane encostando lá a cama, né, a maca lá na porta. É, pra proteger o cara, né? Não, você entende tudo. E mostra tudo, o porquê, né, do que tava... Cada coisa estava num determinado lugar, né? Por que que tava o tiro? Por que que tava a máquina? Agora, beleza, ele que tava aí, cara, ele ajudou lá o Rick e tal, não sei o que, né? Não deixou o Rick morrer. Mas também não vamos esquecer, pelo menos pra mim, ele ainda é filha da puta. Querendo ou não, ele queria atirar dele no episódio passado, né? Mas não atirou. Porque o velho tava do lado. Mas ali ele já tava louco, né? É, já tava meio perturbado já. Porque a Lori já deu um fora no cara. É, sempre é culpa da mulher. A mulher fudendo com tudo, né, cara? Todos os momentos. Outra coisa, cara, é que, tipo, que acontece no primeiro episódio, né? Que quando o Shane vai visitá-lo e leva as flores, né? Sim, sim. Mas e afinal, Não, o Rick morreu ou o Shane não conseguiu ouvir o coração dele? Eu acho que o Shane não conseguiu ouvir, né? Olha aí! É, acho que ele não conseguiu ouvir. Mas também, né? Um tiroteio do caralho no hospital. Ouvir um coração, puta merda, né? É. Eu acho que ele só, eu acho que ele não ouviu, né, e tal, mas ele pode ter deixado também assim, ele pode ter ficado, não, eu também não sou médico, eu tô na dúvida, e por isso que ele botou aquela cama ali, né, na porta ali. Sim, exatamente, eu acho que foi por isso mesmo, né? É, pra tentar proteger, né, de ninguém estar ali, pelo menos os zumbis. Mas eu achei meio falho, porque os caras, os soldados estavam matando todo mundo, né? Aí eles viram o Rick, eu pensei que ele ia matar, sei lá, não seria sensato ele atirar, já que tava matando todo mundo. Mas querendo ou não, eles viram que o cara meio que já tá morto, sei lá, eles pareciam que já tava morto, né? Mas mesmo assim, ele... Não, eu já ia falar um negócio. Olha só, cara. Seguindo aí, a gente tem o grupo aí adentrando o CDC, né? Sim, Centro de Controle de Doenças. Olha só, alguém que estudou aí. É, minhas épocas de jogador de RPG, né, cara? Eu tô até agora aqui, CDC... CDC é CDC, né? Vai ser isso, né? É CDC, porque é a sigla em inglês, né? Deixa eu só falar uma coisa aí, só pra frisar. O ator aí que faz o doutor... É o Kevin Heeman do Lost, né? Caralho, aquele que ficava lá com o Desmond na... Puta isso, merda. É muito parecido, cara. Parece ele mesmo, cara. Não, ele parece, mas não, ele não é não, cara. Sério, pode ser. Não, ele, cara. Já que é mesmo, ó. Quando ele apareceu, que eu até citei a semelhança dele com dessa cena com o Lost, foi exatamente por isso, cara. O cara lembrou demais, mano. Demais. Mas o nome dele é Noam Emmerich, eu acho que é isso, né, o nome dele. Só tem que comentar duas coisas que ele fez aqui. Uma, o Adriano vai ficar maluco, cara. Sabe o que ele fez, Adriano? O quê? Ele tava no filme Alta Frequência, cara. Só um filme que só você viu. Mas ele era quem? Ah, ele é um coadjuvante lá, né? Um catador de lixo, qualquer coisa. Né? Mas um outro filme que ele tá, cara, que já é mais relevante, ele era um amigo do Truman lá, do Jim Carrey, no show de Truman, Show da Vida. Ah, bacana. Mas sempre coadjuvante, né? Nada demais. Né? É, sempre coadjuvante, né? E agora ele foi um coadjuvante no Walking Dead. Né, durou dois episódios. Eu tava na cara que ele ia morrer, né? É, mas vocês acertaram, o cara não era nada, né? É, não tinha como, né? Não, logo de cara, quando eles entram, já não dá pra perceber que ele é meio louco, mano? Não. Eu tô louco. Ah, mas eu não achei louco, não. Ah, não louco. Tipo, meio perturbado, assim. Eu não tô louco! Ah, no último episódio ele já menciona que vai se matar, né, cara? Já menciona que vai se suicidar. Querendo ou não, o cara tá lá um tempão sozinho e tal. O cara... É, isso mesmo. Cansado, só fazendo aquela pesquisa, preso ali dentro. É, depois você entende os traumas que ele tem, né, também. Ele explica, tá. Aí, em seguida, aí ele vai mostrando os estabelecimentos aí, né? Tipo, olha só aqui, ó, à sua esquerda, nós temos... sei o quê. Você pode ficar aqui, sala, cozinha e tudo mais. E ele fica falando dessa vai aí, essa vi, né? Uhum. Que é o HAL 9000 do prédio, né? I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Isso mesmo. É, com certeza. Eu achei isso tão... Oh, meu Deus do céu. A Lore, cara. Cara, que ódio dessa Lore. Meu Deus do céu. Cara, eu nunca tive tanto ódio pra um personagem, cara. Ela falando... Mas você não tá sozinha, quem que é esse que você tá falando? Porra, vai Nossa, ser burro assim. Nossa, que imbecil, né? Se fosse a Andrea falando isso, a Andrea é loira, né? Até passava, né? Olha só. Ela tá ali representando a pessoa que tá dizendo, quem é essa Vi? Quem é essa Vi? Não, vai, né? Quem é essa vai? É vai. Vai, Steve vai, desgraça, é Steve vai. Steve vai. Só tem que frisar uma coisa que também é, loiras, um beijo, loiras. Mas então, é muito tosco, cara, essa cena dela falando isso. E depois ele vai conferir lá se eles estão infectados, né? Que foi mais tosco ainda, né? Começa lá pela Andréia e tal, a Glória Maria tá ali. Essa Glória Maria, vai tarde, Glória. Não, o mínimo que ele tinha que fazer, né, cara? Exame de sangue ali, que vai saber, né? Precaução, né? Será que ele sabia fazer exame de sangue também? Eu acho que não, hein? Acho que ele tirou o sangue da galerinha ali só falar, eu sou foda pra caralho e tal, saca? Ele queria mostrar serviço, né? Porque não. A gente... Ele é foda, porra. Ele é foda. Ele na cama ele esculacha. Tô foda na cama de esculacha. Pelo amor de Deus, Torinho, eu não vou tocar essa música no podcast, cara. Sou foda. Puta, cara, ó, se tá rolando agora, cara, vai tomar um tiro agora, essa porra. Eu já tô vendo rolando, tipo, né? Um tiro. Cala a boca! Pronto, já tomou o balado. Olha aí a edição ao vivo. Pessoal folgado, né, velho? Chega, já quer beber, quer comer. Não, e o Rick vê que o cara tá incomodado, né? Ele dá tipo, sabe aquele chato que vai na sua casa e come e se toca, você tá bravo? Ele, ô, gente, vamos agradecer aí, ó. Vamos agradecer ao cara aí que, né, foi firmeza aí com a gente. Oi, deu até banho em água quente pra gente, porra. Peraí, antes, nessa hora eu defendo o Shane de novo, porque ele foi o único que teve a sensatez de lembrar do porquê eles estavam ali, né? É verdade, não, isso é verdade. Cara, eu quero falar uma coisa sobre esse negócio do banho. Lá vem. Pra começar, aí vai mostrar o povo tomando banho. Aí primeiro mostra a Lori entrando no banheiro, beleza. Aí depois mostra o T-Dog e as tetinhas entrando no banheiro. Até a reclamação. Aí depois entra o cidadão lá, o Glenn, né, também, beleza. Tudo tomando banho. Aí depois entra a Andrea, né, sentada lá, parecendo que tá de ressaca e tomando banho também, né, toda, beleza. Toda emo, né, toda emo. Toda emo e tal. Aí depois vem o Rick dando uma encoxada na Lori, beleza. Cara, eu fiquei esperando aparecer o Daryl batendo uma punhetinha do bate-papo. Ele não toma banho, né? Porque parece que ele tava mostrando a personagem de cada um debaixo do chuveiro, né, velho? Cheguei pronto, vai mostrar o Daryl batendo punheta debaixo do chuveiro. Ai, caraca. Eu tenho certeza, cara, que teve mulheres aí se derretendo nessa cena. Nossa, o Shane, ele tem até uma tatuagem no tórax. Pensei que você ia falar do T-Dog. Não, o T-Dog, pelo amor de Deus, né, cara? Eu tô mais bem em forma do que o T-Dog, por favor. Não. As tetinhas do T-Dog tá tensa já, cara. Por que não mostrou o Dane tomando banho, né? Foi a primeira nudez na série, né, velho? Não, e aí tem que comentar... Do T-Dog. Tem que comentar o óbvio, cara. Isso foi errado, meu, porque a cena começou, ó... É mesmo, foi errado não ter mostrado os peitinhos da Lori. Exatamente, cara. O enquadramento aí... Eu não quero ver tetinha do T-Dog, mano. Quem quer ver isso? Nem as mulheres queriam ver isso, cara. Você falou pra comentar dessa cena, assim, totalmente desnecessário esse banho aí, mostrando todo mundo tomando banho, né? Todo mundo já sabia que ia acontecer essa merda. Ela tem água quente e todo mundo sabia que ia tomar banho. Pronto, pra que essa mostrar? Cena também não me remeteu muito a Lost, cara. Quando eles entram na escotilha. Na escotilha, que o Jack vai lá tomar banho, pega a Kate lá peladinha. A Kate tomando tal, banho, né? Quente, toda feliz, falando, nossa, tem shampoo. Cara, só faltou isso, cara. É verdade, velho. Eu acho que todo mundo aqui é órfão de Lost, não tem jeito. Não, não. Né? Tudo lembra mas Lost. Mas é, né? Muito parecido, cara. Agora eu vou fazer uma parecido. Pergunta aqui a todos, velho. Você lembra que o cientista lá. Qual é o nome do cientista mesmo, hein? É Edwin, Dr. Edwin. Edwin. Ele fala pros guris assim, ó, tem jogos lá e tal, não sei o que, mas não joguem, façam outra coisa. Porra, se falasse isso pra mim, velho, a primeira coisa que eu ia fazer é conectar aquela máquina do fliperama que tinha ali, velho. E ia jogar, velho, porra. Ele só pediu pra não desligar os videogames, cara. Tinha um pinball, né, ali. Isso foi meio estranho mesmo, cara. Temos até o Dale foi conversar lá com a André, que ela tava meio piradinha já, né? É. E tava numa ressaca danada já, né? Já tava. O Dale tá usando a estratégia mais velha do mundo, né? Investindo, né, pois mano? Pois é, cara. Ele quer ser amigo primeiro, né? Conversar com outra pessoa tá frágil. Mas essa é a estratégia mais velha do mundo e é a que funciona mais até hoje. O Hugo usa. Depende. Você tem que saber a hora de sair, velho. Porque se você ficar amiguinho demais, você entra na. Não, tô falando é assim, verdade. Lógico, não. Ficar amiguinho demais não dá certo, não. Mas quando a mulher está frágil, é a melhor hora pra você tentar alguma coisa. Ô pessoal, tem uma seta ali apontando o Walking Dead. Vamos pra lá? Vamos. Peraí, repete essa última parte que eu vou anotar aqui. Anotou? Depois, ó, depois a gente tem aí o Rick, ele tá e lá, o... né? É o Rick e o doutor, né? Essa cena que eu achei, cara, eu falei, esse doutor aí, mano, ele vai pra vala, cara. Não, é, isso aí já é óbvio, né? Tipo, é muito previsível que ele vai pro saco. Mais previsível de que tudo é aquele raio daquele relógio fazendo contagem regressiva de que tudo ia pelos vasos, né? Porra! 4, 8, 23, 16, 42, né? muito lógico, mano. Porra, ah não, cara. Não, essa cena aí do. Essa cena do Rick com o doutor, velho, também eu achei. Eu acho que foi a cena mais fraca do episódio, na minha opinião, velho. Porque o Rick, assim, caindo no chão, assim, pra dizer que tava bêbado. Nossa, velho. Ele não sabe fazer bêbado. Ele parecia, né, que tava pois drogado. É. Eu achei na hora ali que o doutor tinha drogado ele. Toma cachaça, caralho! É. Sério mesmo, eu achei que tinha drogado ele pra dar uma sodomizada nesse caralho. E temos a prova aí, ó, que o Valdir tá comentando que o Shane já tá ficando doido, que ele vai ver a Lori lá e ficar doido. Ah, cara. Quase rolou. Ah, mas ele tá bêbado mesmo. É, cara. Ia ser massa. Foi. Essa cena eu até achei boa, cara. Foi uma boa cena, assim, né? Não, a única coisa que eu gostei desse vilão foi esses negócios do relacionamento deles, tipo, do Rick, do Shane, né? Que tá mostrando que o Shane tá ficando meio... obcecado. Tá ficando obcecado. A Lori tá cada vez mais... cagando fora pra ele. Rejeitando ele, dando fora nele, né? E ele já veio todo com a camiseta aberta, né? Já, tipo, olha só, você não pode... Como é que você vai resistir a isso? Não tem como. Olha só. Essa mesa, olha esse fliperama aqui, vamos usar. A Lori, só o cabo da vassoura, né, cara? O que é aqueles gambitinhos? A canela dela, cara, parece um grilo. Tava meio torta que as pernas dela, não tava, não? Só o filé da borboleta. É. A Lori andou um pico, né? Não, mas ela é da hora. Não, mas foi, eu gostei dessa cena aí. Essa arranhada dela também foi meio... Dá o que falar, né? O que é essa arranhada aí? Ah, eu caí ali. É, não, o pior é ele. O que aconteceu? Ah, eu fiz na cama. Sei lá, tava sonhando. Dormindo. É, não, o pior é o pessoal olhando. Ah, tá. Não, e quando ele fala que aconteceu quando ele tava dormindo e tal, ele mesmo pode ter se arranhado, ele fala olhando dentro do olho da Lori, tipo, ninguém percebe nada, né? Ah, é que ele fala, eu não seria capaz de fazer isso. Cara, essa cena foi safada. Aí, não se parece com uma coisa minha, né? Ele fala isso. Ah, aí ele olha pra Lori, né? É. Não, mas o Hugo tem razão, cara. Ele dá uma olhada assim pra Lori, cara. Se eu tivesse lá, eu ia falar, foi a Lori, né? Você tá olhando, olha lá. Cara, o Rick é muito sombrio. É o maior chifruto que eu já conheci na minha vida. Muito. Da história do cinema. O Corongo, foda. Tá, e o T-Dog, ele provou pra mim que ele é um bom personagem, cara. Um cara que faz um omelete dessa aqui, cara, tá de parabéns. E a gente apostou lá no início do podcast, lá, o que eu participei, o 2 lá, que quem ia ser o primeiro a morrer ia ser ele tá vivo até hoje, né, aí, ó. É, dos personagens secundários, né? Dos personagens então quer dizer, Doug, que você comeria o omelete dele? Boiola! Caraca, tá foda, cara. Eu já ouvi já aqui, ó. Acabou de passar um boiola. Você queria acordar todo dia com o negão daquele fazendo mais pra você, né? Oh. Se ele trabalhasse um pouco o tórax, até que sim. Encostando as tetinhas na sua costa, né? Yes. Imaginei a cena aqui. Credo, eu não consigo imaginar as coisas dessa, não. Que horror. Aí depois nós temos a explicação dele. Cara, o que vocês acharam disso daí, meu? Dele falando lá do cérebro, lá, bababá, não sei o quê. Da experiência. Essa, né, cena, a única coisa que eu gostei, cara, foi na hora do tiro. Mostrando o tiro na cabeça do infeliz lá. Eu achei foda que, tipo, eles... Beleza, vamos jogar um fator no episódio de explicar, né? Vamos explicar alguma coisa. Mas não vai servir pra nada essa explicação, cara. Porra, qual é que é? Claro que serve pra alguma coisa. Pra mim que tava eu questionando tudo nessa série. Como é que aconteceu o zumbi? O que que se transforma? Como que acontece? Pô, pra mim aquilo ali foi foda. Eu acho a explicação. Não achei ruim, não. Beleza, a explicação é válida. Mas eu digo assim, não serve pra eles. Eles vão usar isso pra quê? Ah, não. Com certeza. Pra eles é uma merda. Eles podem usar pelo seguinte. Alguém é mordido. Ah, daqui 2 horas ele vai transformar. Vão dar um tiro na cabeça dele antes. Pronto. Não, mas é exatamente... Cara, que explicação que ele deu. É, isso aí já fizeram com a Amy, né? Então, mas vocês acharam válida essa explicação aí? Pra mim, a única coisa que ele falou foi que a pessoa, quando tá viva, o cérebro brilha azul. Quando morre, quando vira zumbi, brilha vermelho. Até Telecurso segundo grau é mais educativo do que aquilo ali que ele mostrou, pelo amor de Deus. Mas assim, dessa cena eu achei assim que seria muito mais interessante, assim, por causa de efeito, então pelos nossos olhos, assim, né? É se mostrasse mesmo uma filmagem da pessoa lá agonizando e aos poucos se transformando, sabe? E não mostrando um raio-x. Eu acho que ficaria mais legal isso. Eu acho que foi corte de orçamento isso aí, viu? Eu acho, cara, que ele tava lá trancado nesse espaço aí e ele escreveu essa palestra na cabeça dele. Ele meio um dia, antes de morrer, eu vou falar isso daqui. Vai vir algum grupo aqui, né? E quando o pessoal pegou e falou, que é isso, ele? É a minha hora. Aí ele vai falar, agora eu vou ser o cara foda pra caralho. Não, porque ele... Não, você vejam aqui, porque o cérebro e não sei o quê... Ele brilha azul. É, ele brilha azul. E teve alguém que falou pra ele falar, tipo, o português, claro, né? Que não a coisa de cientista que ninguém tava entendendo, né? É, o Daryl, né? O macaco loiro, né? Não se ensinam coisas novas a um macaco velho. Dr. Gordon. É, sempre assim, né, cara? Toda série, desenho, a mesma coisa, né? O cara Y, X, tá... O cara, o que você quis dizer? Tu vai morrer. E aí o Dale, né, pergunta lá, né? Coisa mais desnecessária do mundo, né? Ele, eu tô vendo esse relógio. O Dale tem um problema com o relógio, você percebeu isso, né? Aham. Uh-huh. Quem que é o Dale? Ele tem uma fixação, é o velho. Ah, tá, o velho tarado que quer comer a loura, né? Ele tem uma fixação por relógio, cara. E por loiras. E por loiras. Tanto que ele tinha duas no trailer dele. Esse é dos meus. Aí esse ele é dos fala meus. Lá, o que, que é esse relógio aqui? Eu jurei, cara, que o cientista ia falar, ó, quando zerar tudo, o mundo vai acabar. Olha só, ia ser mais foda, né? Aí o cientista ia se sentir muito ou mais foda. Ou a ilha vai mudar de lugar. Eu acho que a ilha vai... A planta vai mudar de lugar. E até isso dá pra comparar com o Lost, né? Porra, relógio, esse episódio inteiro, exatamente. Cara. Só faltou ele, falar que tinha que fazer um código pra zerar o relógio. Agora eu vou perguntar pra todos aqui que leram os quadrinhos. O que que esse último episódio teve a ver com os quadrinhos? Nada, né? Nada. Exatamente nada. Eles estão cagando nada, gigante nada. Pros quadrinhos bonito, né? É, até uma coisa que eu ia comentar, o Kirkman fez uma entrevista recentemente, né, que ele fala que, tipo, na HQ, ele não teve tanto tempo pra trabalhar os personagens, né, tipo, no começo, que no que a série se baseou até agora, né, e na série ele quis trabalhar um pouco mais, né, trabalhar o... Tanto que tem uns personagens aí que estão durando mais do que deveria, sem querer dar spoiler. Sim. Então, tipo, eu até acho válido. Mas, tipo, as situações que eles estão criando na série, tipo, esse negócio de ir pro laboratório, não precisava, né, cara? Muito... Não leva a nada. Não leva nada nenhum. Pera aí, Valdeir, tudo bem. O Kikman falou isso, né? Que quer desenvolver mais os personagens. Mas, então, eu espero que ele desenvolva esses personagens na segunda temporada, porque eu não vi desenvolvimento de personagem nenhum. Ah, agora você me dá razão, né? Que os diálogos são fracos, todo mundo é fraco. Tudo bem, mas como uma série que, desde o começo, veio a público pra dizer que não era uma série de zumbi, era uma série sobre pessoas, ainda não mostrou desenvolvimento de personagem nenhum. Tava lendo até uma crítica sobre a série disso, né, velho? Que comparando até, porra, vamos entrar de novo na situação de Lost. Uhum. Lost tinha até um elenco maior e tal, né? Na primeira temporada eram 14 personagens principais. Mas tinha aquela questão dos flashbacks e tal, que você até, no começo você podia achar estranho, mas depois você ficava assim, torcendo, porra, quem vai ser o flashback da próxima semana e tal, não sei o que, né? Sim, pra conhecer, né, o personagem, né? Pra conhecer o personagem. E isso em Walking Dead a gente não tá vendo, só fica lá no Rick, no Shane, na Lore, e o resto é os coadjuvantes mesmo de luxo mesmo. Mas eu acho que não tem muito a ver, não, porque essa temporada teve 6 episódios, como é que você desenvolve personagem em 6 episódios? Sim, beleza, Hugo, mas em Lost eu conseguia desenvolver isso em um episódio. Ah, mas aí tinha 14 personagens, a primeira temporada de Lost teve 26 episódios, porra. Tá, Hugo, eu tô dizendo, em um episódio você já conhecia o background do personagem inteiro, é isso que eu tô dizendo. Sabe qual foi a melhor atuação da série inteira? Da Acerola. Não, foi um dos zumbis, mais ninguém. Sério. Pensei que você falou que tinha sido do Carl, né? Por exemplo, quem aqui concorda que esse foi o melhor episódio só por causa da cena do hospital? Eu. Olha aí. Eu não concordo que foi o melhor, mas foi a única coisa boa. Não, o primeiro foi o melhor, cara. O primeiro foi o melhor. Não, claro, o primeiro. O primeiro e o segundo. Eu achei o primeiro e o segundo. Depois eu acho que a série se perdeu um pouco. Quando eu tava vendo esse episódio, foi ouvindo o trabalho, né? Olha, dizer. Mas que beleza, né? Aí eu trabalho junto com o Pietro, né? No mesmo lugar. Só um momentinho. Chefe do Roda aí, fica a dica, hein? Oi. Fica aí, cara. Fica a dica, seu Pietro. Chefe do Valdeir, se você soubesse que aquele fala off-topic aqui antes da gravação, rapaz. Então, aí quando eu vi o começo, eu no chat lá, né, que a gente tem um iChat lá que a gente conversa, eu pro Pietro, caralho, esse episódio já valeu, só pelo começo, sabe? Olha só, o Valdeir, ele escracha, né? Ele tem um iChat, pô, ele usa Mac, velho, que foda! Porra. Que beleza, né, Pietro? É uma beleza, cara, Mac, maravilha. Né? Lembrando que você só usa no trabalho mesmo, porque em casa, né? Em casa é PC, é né? É o velho e bom positivo comprar na casa. É o velho e bom 486. O computador do milhão, né, cara? Fala aí, Pietro, do Mac lá, o dia que você tava fazendo o avatar da Andréia, tava ficando foda pra caralho. Nossa, velho, travou aquela cara. Porra. Vocês usam um Mac arcaico, então, hein? Travou o Mac. Sempre trava, cara. É bom, todo hein? Dia trava. Pô, ele é bom pra caralho, ele consegue travar um Mac, brother. Sensacional. Eu tenho que frisar aqui, cara, uma brilhante atuação da Glória Maria. Quando ela explode? Ah, essa foi a atuação boa dela? Ah, tá. Mano, e essa personagem não serviu pra nada. É, pois é, cara. Nada vezes ela só serviu nada. Ela só serviu pra mostrar que zumbi come rato, que ela foi pro pessoal ir lá no esgoto. O Hugo disse, cara, no segundo episódio, meu, essa Glória Maria não serve pra nada. Mas era nada mesmo, ela não serviu pra nada. Ela só serviu pra falar, eu vou ficar aqui também pra explodir junto com o cara. Tanto que o povo nem fazia, não vá, fique, vem com a gente e tal, não sei o que. Beleza, tchau. Você saiu. Cara, e essa foi a morte mais sem motivação que eu já vi na minha vida, cara. É isso mesmo, porque cara. Que motivação ela tinha pra se matar? Precisa ter uma motivação pra se matar também. Mas sabe o que eu acho? Por que ela se matou? Cara. Ela, você viu que ela tava com esqueminha com o T-Dog, né? Você viu, né? Ah, é mesmo, cara? Isso é verdade! Ela tinha esqueminha com todo mundo, esqueminha com o Jim, tinha esqueminha. Então, mas com o T-Dog parecia que ela tinha um esquema mesmo, né, cara? Isso aí é verdade. T-Dog ficou tipo, não, você não pode ir. Mas aí ela não queria falar, porque ela viu ele tomando banho. Ela desanimou total. Ah, tá explicado. Ela viu as tetinhas capengando dele? Ou é maior do que a minha, não vou querer, não. Depois nós temos o que aí? A gente tem o Rick. Ele vai verificar lá os geradores, né? Ah, verdade, eles vão lá embaixo, lá nos geradores lá. Cara, puta, pior que tá foda, cara. Foi uma cena atrás da outra que eu achei tão desnecessária. Nossa, não, nossa, depois cara. Da cena do hospital foi tudo desnecessário. Aquela explosão, deixa eu falar daquela explosão. Eu consigo fazer uma explosão daquela melhor, porque aquilo lá tava muito ruim. Porque efeitos especiais pior do que Lost. Nessa hora eu só lembrei de você, Hugo. Nessa hora eu só lembrei do Hugo. Rapaz, se o Hugo estiver vendo isso aí, velho, ele falar horrível, que essa explosão, cara, foi boa, sim, puta que pariu. Porra, horrorosa aquela explosão, horrorosa. Não, e o detalhe, eles estão lá nos geradores e tem aquele símbolozinho, né, de fogo. Tadá. Estação chama. Estação chama, cara. Rapaz, quem estiver ouvindo isso aí, nunca viu o Lost, tá totalmente perdido, né? Mas quem não viu o Lost, que morra. Pois é. Não, cara, mas foi uma. Eu achei uma cena mais inútil também, cara. Que ele vai lá, aí o pessoal, o que aconteceu ali? Ah, tá acabando a energia. Grandes coisas, ele já, todo mundo já sabia. Exato. Disso. Aí temos a cena do doutor, né? O doutor todo. Olha assim, meu Deus, ele vai matar alguém agora, cara. Ele pega até a garrafa de vodka lá, de uísque do Daryl, né? Toma na mão dele, tipo, nossa, ele só começa a seguir ele. O Rick vai correndo lá todo, não sei o que aconteceu, fiquem aí. Aí ele fala, ah, cara, isso aqui vai pro Dima. E ele colocou a roupa limpa, penteou o cabelo. Não, e olha só, ele explicando o que ia acontecer com a explosão, que o fogo ia consumir o ar, ia criar uma grande grande explosão. Mas ele explicou daquele modo científico de novo, né? Aí o outro cara, tá, explica direito aí, o que, que vai acontecer? Ah, todo mundo vai virar churrasquinho, mais ou menos isso, saca? E olha a alfinetada que ele dá, né? A Andrea pega e fala, mas quem é que fez isso, não sei o que ele? Foram os franceses. Pois é, caralho. Os franceses passou aqui antes e eles inventaram essa merda, né? Tinha que ser os franceses. É, porque os Estados Unidos tem essa rixa, né? Com França, né? Há sei lá quantos anos aí, né? Os Estados Unidos tem rixa com o mundo inteiro. Podia ser o que fosse ali dessa. É, gente. Mas, cara, que ceninha safada, mano. O cara pega lá o iPhone dele, coloca lá 1, 2, 3, 4, né? Pra vir tipo a roupinha de Cybercops, lembra lá que eles digitar? Caralho. É o novo, velho. Resgatou isso aí do nada. Ah, eu achei muito Cybercops, cara, lá, tipo, não sei o que, ativar. Aí a porta fecha lá, cara. Mas todo mundo viu ele teclando aquela bosta, cara. Só falando a piadinha, cara, os juvenis que estão ouvindo vão entender nada. Ah, eu vou explicar então. Cybercops, uma série japonesa antiga. Que eles eram policiais do futuro, e eles digitavam um número pra ganhar a armadura deles e as armas. Pronto, é isso. Vai no YouTube, gente. Era mais ou menos o Power Rangers. E, observação, tinha o melhor efeito especial que eu já vi. Né? É, bem melhor. Bem melhor. Melhor que a Walking Dead, né? É muito melhor. Cara, o que aconteceu, mano? No primeiro episódio, cara, aqueles efeitos, aquela fotografia, cara. Não, cara, mas os efeitos eles gastaram todo o dinheiro com efeito de maquiagem. Não, né? O segundo episódio. Mas é, eu já notei isso, velho. As séries de TV são excelentes em maquiagem, velho. Mas em termos de explosão, os caras são feios total, velho. Eu não tô querendo levantar aqui série japonesa de novo, é. Mas a explosão, cara. Não foi tipo aquelas maquetes do Ultraman, né? Corta a cena assim, você vê o Jepor voando. O prédio, né, Felipe? Cara, eu tô falando sério, aquela cena da explosão é a coisa, do jeito que foi feito ali, tô falando sério. Você usaria no pente, né? Imbecil de fazer, de tão bobo que é, eu tô falando sério. Você conta que teria matado todo mundo naquela distância, né? Mais ou menos. Não, e o jeito que o prédio explode, parece que foi de casca de ovo. É, velho. Isso mesmo, não tem poeira, velho, eles, quando a explosão cai. Eles nem estudaram como que funciona a implosão de um prédio, sabe, que parece, sei lá, não é desse jeito. Quem é que tinha comentado em off comigo, cara? Que pelo menos as janelas do carro tinham que estourar, né? É. Bom, mas o carro devia ser empurrado, sabe? O Dale e a Andrea deveriam ter virado churrasco ali. Não, e é muito meu, próximo, pelo cara. Amor de Deus. É, tipo, esse... só pelo calor. É, né? Então. Do fogo. Esse drama deles, cara, na hora que o cara fala do fogo, puta, cara. Quem falar que chorou com essa cena, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, eles começando a pegar os machados pra quebrar a porta, não, ninguém conseguia nem arranhar a porta, ele, né? Lá falando, não vai ter dor, o fogo só vai consumir as suas entranhas. Não vai ter dor. Você vai morrer assim, ó, em um minuto, queimando, rapidão. Meu, foi muito desganhento, cara. E eles lá com uma... Mano, a porta é tipo 2 metros de aço, de grossura de porta. Ei, mas vocês estão esquecendo uma coisa, velho. O doutor puxa o Rick e fala um negócio no ouvido dele. Ah, eu sei o que, que ele falou. Lógico que eu sei, ele falou e falou assim, ó, eu vou morrer, mas eu fiquei doido. Foi só isso. Eu sei, sabe o que é que eu acho que é que ele falou pra ele? Não, ele deu os números da equação de Valenzetti lá, cara, do Lost. Não esquece de digitar isso, sabe? Falando sério, sabe o que é que eu acho que ele falou pra ele? Eu acho que ele falou que a Lori tava grávida. Porque ele fez exame de sangue todo mundo. Pode ser. Olha só o Torinho. Olha só o Torinho. Caraca. E se ele chegou assim, olha, sua mulher tá grávida, meu irmão, ele vai chegar, epa, peraí. Que super esperto é esse? Faz sentido, porque se fosse uma coisa mais grave, eu tinha esboçado a reação, sei lá. Ele não fez cara de nada, né? É verdade. Ele fez uma cara tipo de... A mesma cara que ele sempre faz. É, ué, o corno conformado. Ele fez cara de corno conformado, só isso. Verdade. Ah, mas mesmo assim, cara, eu achei muito... Essa cena de despedida, gente. Vamos comentar disso, pelo amor de Deus. Pra acabar. Então, voltando a falar da Glória Maria, ela não tem motivação nenhuma, né? Pra querer morrer. Até a André tinha mais que ela, né? E veio lá e tal. Não, mas peraí. Vai. Vamos fazer uns 30 segundos de silêncio aí pra Glória Maria. É sério, ó. Enquanto a gente tá falando, tá rolando um flashback aí, todas as participações dela na série. Sabe? Aquele videozinho, sabe, do Faustão aí, né? Nos 30 segundos, né? Isso quer dizer. Isso. Dá pra rolar tudo. Ela falando que poderia ter passagem embaixo do. Lá nos esgotos, depois falando que o cara tava uma mordida na barriga e ela falando. Oh my god, acabou. Ela falando Jesus. É, Jesus. Nossa senhora. Então esta foi Glória Maria. Aí o Day eu dei o chaveco Borne, né, Zé? Nossa, mas o Day. Não, você viu? Cara, o Day é muito. Velha foda, né, cara? É muito experiente, né, cara? Que isso, mano. Ela fala, vai embora, ele fica, cara. Aí ele, meu, já peguei. Peguei, cara. Na hora que ela fala, o que você tá fazendo aqui? Ele, não, você. Tá resolvido. Pode. Vou ficar também. É, não, que, cara, vamos comentar agora essa cena dele saindo, cara. Não, me fala uma coisa. Você tá lá, né? Ah, e uma coisa, deixa eu contar. Aquela granada da primeira temporada serviu pro último episódio. É, verdade. Não, verdade. Hugo, pelo amor de Deus, a sua mãe tá lavando sua roupa, ela acha moeda, né? Ela encontra uma moedinha de R$1 ali, agora a sua mãe vira pra você, filho, achei uma granada, seu povo. Isso quando a mãe não esquece e joga a calça assim, vira igual o bolso. Imagina se ela faz isso com a granada. Esse demônio, cara, que essa desgrama tava carregando uma granada na bolsa com a filha? Então, legal, é mesmo, legal que ela acha a granada e fica quietinha, né? Eu vou guardar. É, não conta pra ninguém. É, pega pra ela. Peguei pra mim, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. E mais uma vez, e a explosão da granada quebrando o vidro? A explosão da granada não teve nem fogo, o que é aquilo? Não, pois é, né? Muito esquisito, era cara. Era uma granada de luz, cara, né? Não teve estilhaço nem nada. Teve nada. Não, eu queria saber como é que o Rick voou tanto, cara. Não, e ele colocou a granadinha, foi andando devagarzinho e começou a correr. Fudeu! Saca? Eu não entendi que ele colocou a granada. Ele teve um delay, ficou olhando assim, ele. É, ficou olhando ele. Oh meu Deus! Tipo, meu filho, tu vai sair daí ou não? O que mais me incomodou, sabe o que foi? Não foi negócio de granada, nem explosão fake e tal, não sei o que, velho. Foi que ali na contagem regressiva faltavam 2 minutos pra terminar a contagem, né? E ainda deu tempo daquele velho e da André saírem lá do subsolo e escapar. Mas é tipo. É tipo a luta do Goku e o Freeza, cara. Cara, eu ia falar isso. O planeta vai explodir em 5 minutos, só que durou uns 3 meses, sabe? No próximo episódio, faltam 2 minutos para explodir na mente. É foda. Tão foda. Quando o pessoal sai do laboratório, que fica agora Maria, o Dave, o pessoal lá, eles sobem não sei quantas escadas. Ele até chegar. Não sei o quê. Porque tanto que a mulher pergunta, isso aqui é o subsolo? Porque eu sou claustrofóbico. Como é que fala essa palavra? Claustrofóbico. Eles estavam no subsolo, né, cara? Como é que o dele subiu em 10 segundos? Tudo aqui, maravilha dele, da edição, né? Porque no relógio tava marcando o quê? 20 segundos, sei lá. Tava, mais ou menos. Isso aí mostra E ele saindo numa calma, pulando a janelinha lá que tinha quebrado. Uma calma. Aí o povo grita o cara, corre, corre, negada. Que aí o pessoal tava lá ainda... Eles andando numa lentidão, cara. Que não. E os relógios estão cronometrados certinho, né? O relógio de pulso do cara junto com o do... Aham. Que antes de explodir, eles abaixam a cabeça dentro do carro, né? É, não, abaixa aí, porque vai explodir agora, ó. Abaixa aí. Cara, mas não dá. Essa motivação da Glória Maria foi demais, cara. Não teve porquê, né? Depois ela dá a mãozinha pro porteiro, né? Pro motorista. Aí, tipo, dá uma olhadinha assim. É, nós vamos morrer, né? É. Eu esturricado e você já está. Eu tava vendo esse episódio, a primeira vez eu vi online, né? Aí rola o chat, né, online, né? O pessoal vendo ao vivo lá, tá um monte de gente comentando. Nessa hora, cara, todo mundo ficou comentando: pega no peitinho dela antes de explodir, pega no peitinho dela antes de explodir. Coitadinha, cara. Uma porra dessa, velho, com certeza, assim, faltando, sei lá, poucos minutos pra acabar, assim, não sei o que, eu vi na contagem regressiva, cara, baixava as calças e bater punheta, velho. Eu ia morrer feliz. Carlos Torinho, esse é o nome dele, gente, Carlos Torinho. E depois, eu que sou doente da história. Ah, tá, você ia fazer o quê? Você ia ficar, ah, meu Deus, o que eu vou fazer e tal. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia tentar comer pelo menos a Andréia, você ia bater uma punheta. A Andréia não tava mais lá, porra, a Andréia não tava mais lá. Só tinha agora a Maria, você comia agora a Maria? Não, não. É verdade, eu ia comer sem a punheta. É, pronto. O Hugo pega e fala, não, aí eu prefiro o doutor mesmo, cara, do que agora a Maria. Coitado da Glória Maria. Ah, não, alguém lembra o nome da Glória Maria? Cara, ela falou o nome dela? Glória Maria, né? Não? Glória Maria, cara. Pô, velho, eu tava achando que era Glória Maria. É, Mary Glory. Mary Glory. Eu gostei, cara, eu gostei do T-Dog, cara. O T-Dog, ele é muito fera, cara. O vidro lá, impenetrável. Ah, o T-Dog... Mas eu já reparei que você gostou do T-Dog. Não, eu gostei, cara. Você não para de falar dele. O Dog tem um caso com o T-Dog desde o primeiro episódio. Mas vocês não estão entendendo, cara. Quem é que tem a sagacidade de quebrar um vidro impenetrável com uma cadeira, cara? O T-Dog é muito fera. E fazer um ovo mexido daquilo, né? Porra. É. Assim, ó, senhoritas, vai a dica aí, ó. O homem que você precisa é um cara que tenta quebrar um vidro com a cadeira e faz um peito grande. Tem seios, né? Não, a única cena de zumbi que a gente teve, né? Dele saindo, né? Nossa, tem que comentar, cara. Comente. O que o Daryl tava segurando ali? Uma katana? Katana? Katana? Ele corta a cabeça do zumbi? O machado, como é que o machado dos Ginsu, né? tava bem amolado esse machado aí. Cortou não, só o tio. Machado de ninja. Não, a Andréia, cara. O que, que a Andréia e o Deio saindo daquele prédio? A Andréia parece uma obesa, mano. Mano, cara. Fazendo gordíssima. Tá fazendo gordíssima, cara. Ela desce assim, ela olha assim, nossa, tá um céu bonito, Deio. Desgraçada. Corre, Deio. O Deio corria mais que ela, né? Olha, velho, se eu fosse diretor, velho, desse Walking Dead, velho, nessa cena eu cortava todo jeito. É, minha filha, volte. Imagine assim, você tá com vontade de cagar. Saia correndo, o carro é o banheiro. Saia correndo quando você quiser chegar logo no vaso. Cara. É verdade. Pois é. Muito a bom. Marmota tá amassando a cabeça, mano. Vai matricular o Bill na natação, né? Corre, desgraçada, corre. Mano, foi foda, cara. Mano, essa explosão também. Ai, a gente já comentou, cara, mas essa explosão tá fogo, cara. É Ultraman style, cara. Essa explosão tá fogo, velho. E a cena e a cena do Dale levantando de trás da muretinha com a cara queimada, cara, parece um desenho animado. É mesmo, né, cara? Tô com o cabelinho tonhonhonho, né? Sabe o que é que me lembrou também? Sabe o que me lembrou também? Aquela ruma de carro, velho? Todo mundo saindo em fileirinha assim e tal, não sei o quê. Não sei porquê, na minha cabeça veio aquele desenho da Corrida Maluca. Aqui estão agora os volantes mais pilotas do mundo. Cada carro diferente, todo mundo na filinha assim, velho. Aquela musiquinha dos cavalinhos, sabe o que é? Obrigado, Valdeir. Eu não sei como vou achar essa música. Eu acho que eu tenho essa música. Nossa, e com isso encerramos o sexto episódio. Não, peraí, mano. Vamos especular um pouquinho. Não, antes de especular, eu só queria dizer assim, porque eu achei o final muito, assim, não teve um cliffhanger, né, pra próxima temporada, né, pra isso. Deixar a gente... Sim, é, isso não é verdade. Não gancho, né? Pô, eu acho que seria muito mais legal se terminasse, vamos dizer assim, eles saindo lá, né, não dizendo assim, indo pro carro e tal, não sei o quê, mas eles, assim, cercados numa horda de zumbi. Sabe aquelas coisas assim, ficar só a rodinha, eles assim no meio? Abre a rodinha, meu amor. Abre a rodinha, meu amor. Aí, eles no meio e os zumbis assim pra atacar, né? E termina a série nisso, você ficar, puta que pariu, só YouTube pra gente saber como é que esses bichos vão sair daí. Exato, ia ser perfeito, Torinho, pô, ia ser perfeito se fosse. Exatamente, isso, né? Não dá vontade de ver, né? Você ficar com vontade? Eu não. O detalhe, a câmera foi subindo, né? Os carros foram embora e a câmera foi subindo, acompanhando a fumaça do prédio. Cara, eu jurava que ia ter uma caveira dando risada na fumaça. Aí vai ser louco, cara. A caveira tipo, dando risada, vai ser muito tenso, cara. Mas não tem tempo. Agora é a Maria, né? Vai ter nota, Doug? Vai ter, né, cara? Ai, meu Deus, tô até desanimado, cara. Mas vamos lá! Valdeir, meu filho, faça as honras. Qual a sua nota para a season finale de The Walking Dead? É, eu nem vou justificar muito, porque a gente já falou tudo, né? Já falei tudo que eu tinha pra falar. Então, eu achei que esse foi o episódio mais fraco de todos, uhum. Assim. Começou tão bem, depois... Eu nem tava com muita expectativa, né, do quinto episódio pro sexto, assim. Até falar, não vou ficar com muita expectativa, vamos ver o que dá. Só que quando começou o episódio, cara, eu achei tão foda o começo, mostrando o que aconteceu lá, tal, com o Shane, né, tal. E que eu falei, puta, vai ser foda esse episódio, né? Já começou foda, vai ficar mais foda ainda. Aí depois, você ficou chato, mano. Não teve zumbi, que eu achei que ia ter zumbi pra caramba. Por causa o Hugo deve ter ficado triste, cara. No último episódio não teve, eu pensei que tava assim, Walking Dead. Episódio tinha zumbi pra caramba, no outro episódio esfriava. No outro episódio tinha zumbi, não esfriava. Aí, mas achei esse que teve ter... zumbi, cara. Teve o doutor lá. É. E agora é Maria, né? E agora é Maria. Eu não tenho. É. Então acho que, sei lá, eu vou dar um 5. Porra! É. Caraca! Que só, velho, é isso aí. Nem eu ia dar um 5, velho. Ah, cara, que triste. Nossa, mas tá certo, né, cara? Esse foi tipo. A moedinha acabou de tocar em slow motion, sabe? Blim, blim. É, o 5 ainda tá não aceitável, sabe? É, pior que tá mesmo, né, cara? Ô, Pietro, qual que é a sua nota, Pietro? Minha nota pra esse episódio é. 7, cara. 7, cara. Vixe, Pietro foi bom ainda, cara. É, deu uma nota boa, assim, mas... Tipo, o que me broxou mesmo foi o final ali, cara, com aquela explosão, sabe? Isso foi nossa, meio cara. Muito mal feito, cara. Tipo, isso me deixou frustrado, assim. Nossa, só você, mano. Mas assim, o episódio começa muito bem. É, ai, meu Deus, cara, tô até triste, cara. Hugo Soares, qual que é a sua nota, meu querido? Eu vou dar duas notas pra esse episódio. Vamos lá. Uma pro início do episódio, que eu dou nota 10 pra aquele início, mostrando o Shane lá com o Rick no hospital. E sim. Pro depois da... que tem a abertura do episódio, eu dou nota 3. E o resto foi tudo um lixo. Devia ter acabado na abertura, né? É, tinha isso, também acho. Ô, Hugo... Então você quer dizer que aquele início do episódio foi o melhor episódio de toda a série, foi? Sim, foi. Pra mim foi. O início, né? É, só o início. O início depois foi de foder. Não, cara, o início foi muito bom, cara. Foi bem legal, cara. Adriano, meu querido Adriano. Ô, Adriano, tá me ouvindo? Adriano, você tá aí, Adriano? Bom, cara. Tô aqui. Cara, eu acho que eu vou dar um 6, cara. Olha, esse 6 veio lá do... É um 5... É um pouquinho mais... É um 5, velho! É um 5... É um 5,9. É um 5 com sorriso, cara. É. Tá, mas tá. Cara, o comecinho realmente foi promissor. Foi, e quanto mais ia passando o episódio, mais decepcionante ia ficando. Ainda bem que esse episódio não foi que nem o primeiro, que teve mais de uma hora, né? Cara, não tinha senão nem como, né, senão ele ia conseguir, cara, ser horrível. Ah, mas tá bom, mas nota 6. É Carlos Tourinho, por favor. É, eu também tô com o Adriano aí, eu vou dar 6 também. Foi o episódio mais fraco, disparado da temporada. Eu acho que nem aquela... Acho que... nem aquele começo lá do Shane lá no hospital salvou esse episódio pra mim. Eu não gostei desse episódio mesmo. Eu até o quinto episódio eu tava gostando dos episódios, né? Até o quinto eu achei meio nhé, mas mesmo assim tava bom. Pois é, mas esse eu achei muito fraco mesmo, assim, não teve péssimas atuações de novo e tal, não sei o que, mas essas agora foram... O que foi o Rick Grimes bêbado, pelo amor de Deus? Que merda é aquela, velho? Eu falei, cara, eu achei que o doutor tinha drogado ele, sério mesmo. Não, foi... Puta, cara, mas... Tá dito. Fox, e também... Fox não, calma, não terminei. Não, Fox morreu. Fox... É como eu falei, não teve o cliffhanger, né? Não teve o gancho para a temporada que vem, né? Não sei se eles fizeram isso propositalmente, porque já falaram que na próxima temporada vão ser episódios fechados, né? Histórias independentes cada episódio, né? Tomara que seja isso, acho que fica até mais interessante. Sei lá, eu dou nota 6 para esse episódio. E na série em geral, a série em geral eu dou uma média 7. Porque acho que esse final da temporada eu acho que caiu um pouco o nível da série. É. Sim. Sim, concordo. Eu posso passar por Fox agora? Sim, sim. É porque vai que ele dá um tiro. Já rolou o Shoryuken ali atrás. Não. O Fox, diga aí, Samara. As notas, a do episódio e da série como um todo. A minha nota pra esse episódio eu vou dar 6. Eu tenho que concordar com que até o Torinho ali não falaram. E um pouco do que o Hugo comentou também. O começo do episódio me gerou uma expectativa muito grande. Eu falei assim, putz, vai ser um episódio animal esse. Vai ter um desfecho animal. Fechar com chave de ouro. Né? Vai, só que fechou com chave de merda, né? Pois é, vai acontecer alguma coisa que vai deixar foda. Nossa, será que vem aquela explosão lá? Não serve pra nada. E teve também isso, né, velho? Que o Doug, ele tuitou assim na época, na hora que ele tava assistindo, ele falou: não sei se foi o Doug ou se foi o Valdeir. Tuitou assim: porra, o Shane é fodão mesmo, não sei o que. Aí eu fiquei já esperando assim: cara, o Shane vai fazer alguma merda, velho. Puta que pariu. Aí quando eu fui ver essa parte aí do hospital, foi isso, velho? Porra. Tá, beleza, foi legal, mas esperava alguma coisa foda mesmo. Não fodástica, clichê, né, velho? Acho que ninguém, cara, ninguém ficou esperando esse episódio, tipo, cara, eu tô esperando a hora que ela vai tirar aquela granada da bolsa, cara. Tô maluco pra ver isso. Não ia ser muito mais convincente se o Rick tivesse com a granada do que porra, mas é muito, né, cara? Como assim? Todo mundo já deu a nota. Falta eu, né? Mas eu concordo com o Torinho. Peraí. Faltou a minha nota da série. Ah, sim, diga. Eu tô com muita pressa, o cara tá louco pra dormir, vamos lá. A série eu dou uma nota 8, cara. Acho que assim, a produção em geral foi muito boa, a maquiagem foi de primeira linha, mas também tem que concordar que faltou muito diálogo. Acho que se o foco da série era ser a relação entre os personagens, eu acho que eles falharam na vida. Literalmente. Cara, eu nem vou dar minha nota então, porque eu, exatamente o que vocês falaram, cara. Tipo, nota do episódio é 6 pra mim. Aquela da granada, cara. Aí você falou que ia dar nota, como é que dá? Pensando bem nesse... Aquela... Meu, ó, episódio 6. E já que o Torinho começou com isso, né, queria perguntar aí pra todo mundo também, ó, começando aí pelo Valdir, qual a sua nota pra série como um todo, cara? A minha eu vou dar, ó, acho que vou dar uns... Deixa eu ver, 7.8, vai. 7.8. Porra, vocês estão dando uma nota alta, hein? Pra série como um todo? É, eu concordo com o Fox, cara. A produção da série, ela merece os seus pontos aí. Ficou uma produção genial, cara. O primeiro episódio, cara. O que é esse primeiro episódio, cara? Ficou muito bom, cara. A produção do segundo episódio, por mais que não tenha gostado muito, também é muito boa. Mas aí os depois eles vão cair. Vamos muito. Rezar para que os roteiristas freelancers mandem melhor, né? Valdeir, qual que é a sua nota aí pra série como um todo? Eu vou dar um 8, né? Porque eu gostei, assim, se for pegar os episódios anteriores, dos 5 pra trás, gostei, teve... A parte que remete ao quadrinho, que nem eu falei, não comentei, eu acho que eles estão criando umas situações a mais que não tem no HQ, que no final não tá servindo pra nada. Mas as referências que tem HQ, eu gostei, assim, eu acho que... Eu espero que melhore, né? Melhore na próxima temporada. Eu gostei, eu fiquei satisfeito, assim, até. É que a gente sempre espera mais, né? Pietro! Oi! Pietro! Quer dormir? Não! Quer dormir? Ah, tô sacanagem, cara. A nota para a série em geral, pra mim, é 7,5. Hugo! Caraca! Pode falar, cara. 7,5, cara. 7,5, cara. É, 7,5 também é, acho que é uma boa nota, né, cara? Achei legal, no geral achei legal. Tipo... É o fogo, cara, é que a gente tá acompanhando os quadrinhos, né? O pessoal pode até falar, ah, não, tem que aprender a separar, tal. Não somos tão xiita assim, cara, mas, meu, eu gosto tanto, cara, dos diálogos dos quadrinhos e concordo com o Hugo, cara. O diálogo da série ficou tão xoxo, cara. Ficou algo tão óbvio, cara. Porra, que eu tô inconformado, cara. Eu achei 2 moedas de R$1 e uma granada no seu bolso, cara. Como isso? Hugo, e a sua nota pra série? É, Walking Dead, pra mim, sabe em qual série que eu posso comparar ela mais depois de ver o último episódio? Ah, Lost. É, Flash Forward. Que é a série de um episódio Flash Forward. Nossa senhora, socorro. Saca? Porque, é, porque o primeiro episódio foi o mais foda, sabe? Assim... Com certeza foi o melhor de todos. E eu não dou essa nota alta que vocês vão dar pra série inteira, não. Acho que eu dou uma nota 6 aí só pelos zumbis, que o resto é uma bosta. Mas o Hugo é suspeito. Não, eu não sou suspeito, cara. É, sabe por quê? Porque todo mundo vai falar, ah, essa série vai ser demasiadamente humana, que não sei o quê. Mas quando eles foram lançar a série Walking Dead, eles fizeram em vários países esses negócios aí que eles fazem de, como é que fala? É flash mob, né? Uhum. De zumbi, maluco. Não teve ninguém humano ali, não. Só tinha zumbi, saca? Tinha humano. E essa desgraça dessa série, não teve um zumbi que prestava nessa porra. Cala a boca, meu aluno! Você está me secando, cala a boca! Os zumbis da Avenida Paulista que estavam melhores, né? Porra, tava muito mais foda, velho. Tinha lá na Itália, na França também, só zumbi foda, maluco. Não tinha ninguém humano aí, não. Eu achei até interessante na crítica que eu li hoje num blog aí sobre esse nova temporada, né? Que eles até falaram assim: não, beleza, tudo bem, que o cara falou desde o começo que essa série era sobre humanos, num holocausto zumbi e tal, não sei o quê. Mas até quando os zumbis aparecem, a gente pensa que vai ter alguma ação, que a ação vai correr e tal, não sei o quê, a série fica lenta, não sei o quê. Eles falaram assim, sabe? Antes ou depois de FedEx? Sim. Pois. Ô, Adriano, e só nota pra série, Adriano? Cara, pra série, eu acho que não merece um 8, não, mas também não merece uma tão baixa, 7,5. Afinal, os primeiros episódios foi muito bom mesmo. Vamos esperar a segunda temporada aí e ver se eles dão uma recuperada no bom clima, cara, da série. Eu concordo com o Valdeir, cara. O Valdeir disse nos primeiros podcasts, cara. A série vai ficar boa quando o neguinho começar a morrer, cara. Mas já morreu. Então, mas é isso que acontece nos quadrinhos, cara. Os pelegos começam a morrer e os personagens eles vão evoluindo, cara. O problema dessa temporada é que teve só 6 episódios. O que vai fazer com 6 episódios? Uhum. Mas também, o que você vai esperar com que o personagem evolua quando Glória Maria, um personagem insignificante, morre? Evoluir aí. As mortes que teve não foram válidas pra evoluir ninguém, né? Exatamente, cara. Caraca, a gente não comentou do Dixon. Aí, olha só, deram a importância do caralho pro cara cortar a mão e pronto, aí o cara não aparece mais. E, meu, eu tava jurando que ele ia aparecer no finalzinho, cara. Só no finalzinho pra dar um gancho, cara. Tipo, foi ele que apertou o botão. Cara, com certeza ele vai aparecer na temporada seguinte. Não há como... Meu, o Dixon tinha que aparecer apertando o botão e cancelando a explosão, né? Aí ia ser foda. Desligando o fiozinho, né? Eu gostei da participação do Dixon, como também gosto do Daryl, que são dois personagens que não tem nos quadrinhos, né? E eu espero que eles continuem muito tempo nessa série, né, velho? São dois bons personagens. Sim. Mano, eu posso estar queimando minha língua, cara. Não sei se vocês vão concordar, cara. Mas o Daryl e o Dixon, que são personagens secundários, eles acabaram tendo, acho que... melhor atuação e melhor desenvolvimento na série do que os personagens que tem no quadrinho. Concordo. É verdade. Eles são aqueles personagens, velho. Eles são tipo o Sawyer do Lost, né, velho? É aquele cara cafajeste, aquele personagem que você adora odiar, sabe, velho? E você acabou... O Daryl, queira ou não, ele teve uma evolução, cara. Que ele começou como personagem, o irmão do desgraçado. Uh-huh. Mas ele viu, né, depois, né, nos episódios decorrentes, ele foi vendo que o irmão dele era um maldito mesmo. Até ele se preocupa lá com o grupo e tudo mais, né? Foi perguntado pro Kirkman qual que era o personagem, o que hoje em dia ele gostava mais, né? Tanto na HQ quanto na série. Ele falou dela, mais que o Rick, né? Porque ele falou que ia estar saturado o Rick. E eu concordo também. Na série de TV, eu gostei mais do Daryl. Como é que chama o cara que cortou a mão? Dixon. O Dixon. Sabe como é que ia ser foda, como é que ia terminar esse episódio? Na hora que aquele comboio de carne ia embora, a câmera afastando, aí a câmera vai pra um prédio assim, ele tá em pé num prédio sem a mão e fala, I am Batman. Aí sim ia ser foda, maluco! E ainda com aquele sotaque de caipira redneck dele, ele se joga assim do pé e... Tá merda, mano. Podia ter qualquer coisa naquele final, cara. Menos aquela explosão, menos... É, pois aquele... é, né, menos muito tudo, né? Mesmo no final. Parece que foi feito nas pressas aquilo ali, velho. É, é. Isso foi como um amigo meu me falou hoje, assim. É, chega, né? Acho que deu, né? Graças a Deus. Só, no, só em outubro do ano que vem, né? Eu não tava aguentando ainda essa série. Parece que 30 de outubro do ano que vem. Meu Deus do céu, coitado, cara. Mas, ó, expectativas, eu ainda tenho esperança de que vai se tornar uma série boa, porque os quadrinhos não, até agora não me decepcionam. Não tá gostando da série, vai ler o quadrinho que você vai se divertir, mano. Cara, os quadrinhos são geniais, cara. São geniais, cara. São é muito simples. É pimba na chupipa, cara. É feijão com arroz, cara. Eu boto fé que com essas histórias fechadinhas, né, os freelancers aí que vão entrar agora, essas histórias fechadinhas, a série se torne uma série divertidíssima. Sim. E esses próximos, se for pegar baseado na HQ, agora que o bicho vai pegar, né, na história, assim, tipo, os acontecimentos que vão vir agora, né? Porque na HQ acontece que, pelo que eu tô vendo, eles vão entrar na estrada, né, tipo, eles vão atrás de outro lugar, eles não sabem pra onde ir. Não, pois é, eu acho que na próxima temporada, eu acho que eles vão ter até tempo, os produtores, de avaliar o que eles fizeram de errado nessa temporada, né? Porque, querendo ou não, são 10 meses aí de espera, né? Tem. E eu acho que eles vão analisar, eu acho que esse negócio de laboratório, aquele povo lá do Hospital dos Chicanos lá e tal, não sei o quê, isso tudo vai ser limado, vai ser esquecido. Eu acho que eles vão focar agora na diversão. O povo quer ver zumbi, então vamos botar zumbi. O povo quer ver desenvolvimento de personagem, vamos botar desenvolvimento de personagem. Eu acho que se eles forem inteligentes, eu acho que eles vão fazer isso. É, e as coisas que vão acontecer agora, baseado na HQ, eu acho que vão ser mais legais. Eu acho que vai dar mais pano de chão pra fazer coisa boa aí. Uhum. É isso aí, acabamos. Finish. Antes de acabar, claro, vamos agradecer aqui, ó. Valdeir. Obrigado. Pietro. De nada. Hugo Soares. De nada. Adriano. Carlos Tourinho. Opa. E o Fox. É nóis. Vou pedir, o Tourinho, eu não vou pedir você dar jabá, tá? Isso. Olha que menino esperto, rapaz. Não vai dar jabá não, cara. No máximo que eu vou colocar é, tipo, colocar um áudio seu do podcast anterior, passando muito rápido aquela voz de esquilinho, você dando todos os jabás. E agora, né, 15 minutos, né, Tourinho, pode falar seu jabá. Pode falar. Filmes com legenda portuguesa, falando cultura na internet. Baixem aí os seus filmes preferidos, irmão, e escutem aí o Faca no Bucho, né? Tá acabando, graças a Deus. Tá bem. E também... Falta Live News aí, em breve de volta. Enquanto não volta, escutem aí no podcast Falta Live News, que tem muito heavy metal, rock and roll e música de boa qualidade. Também, de vez em quando, apareço lá no Jerry Mumbeta, lá, pra brincar lá com os outros servos, que não é música de lá. E também, acessem aí nos textos, no posto fechado, né? De vez em quando eu escrevo lá e... Mas esse é o Fox, diga de onde você é, Fox. O pessoal deve estar perguntando, que porra é Fox, cara? What the fuck, né? Who the fuck are you, né? Bom, eu sou lá do Filmes com Legenda também, do Pauta Livre News. Não! É sério, rapaz? É, e é isso aí, esse é o jabá. Sou um cara simples, não tem... Eu estou me remoendo de curiosidade pra conhecer o Filmes com Legenda, cara. Tô muito curioso agora, depois dessa sua... Esse seu jabá, cara. Entra lá, filmescomlegenda.net, espalhando cultura pela internet. Olha, isso aí é... Tourinho disseminou essa daí, cara. Queria avisar que o Fox nas horas vagas também é modelo e atriz, viu? Se vocês quiserem precisar do telefone dele, 011. Modelo e atriz. E o jabá do Hugo? Eu vou dar jabá, não. Ó, o Hugo tá aí, né? Capas customizadas, né? Capas customizadas. Espalhando cultura na internet. Ei, aí, pega Adriano, qual que é o seu jabá? Adriano.blogspot.com, espalhando cultura na internet. Biolos pra internet. Acesse aí a Biolos também, Pauta Livre News. Espalhando o quê? Cultura na internet. Mas, gente, ó, eu esqueci isso aí, né, cara? Ô, Valdeir, o que vai rolar, cara, no finalzinho do podcast aí de música? Posso dar uma sugestão? É o Tchan, não. É o Tchan, não, também. É o Tchan. Já que a gente tá falando sobre zumbis e tal, não sei o quê, eu dou a sugestão da música do Forró do Morto Muito Louco. Isso existe, meu? Existe, pô. Existe, cara. Já tá tocando essa porra, mano. Que música horrível, velho. Essa bosta. E o pior é que o povo dança imitando aquele músico. Ah, Brasil, um país de todos. Que lixo, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, vou editar depois, vai. Faz um. Vai, faz aí, eu te ajudo aqui. Faz um. Faz, desgrama. Tá ficando bom, Fê. Vai, faz aí o. Pronto, já foi. Só isso? Mais um, mais um. Foi bom, foi bom. Ah, é, fala miolos. Fala tipo, cérebro, quero cérebro. Fala nessa voz aí. Miolos. Não, filho, não pode ser assim, cara. Miolos. Só isso, você quer uma vez, só isso? Bom. Miolos, miolos, miolos, miolos, miolos. Tá bom, a primeira vez foi melhor mesmo. Tá bom. É só.